RFM, vamos atualizar as notícias com esta notícia de última hora. Durão Barroso vai ser presidente do Goldman Sachs. Barroso, recorde-se, foi presidente da Comissão Europeia durante 10 anos, cargo que abandonou no final de 2014. O Jornal Expresso, que está a avançar a notícia, escreve que o antigo primeiro-ministro, também antigo líder do PSD, vai ser então presidente do Conselho de Administração do Goldman Sachs Internacional, que é a unidade do banco norte-americano que está sediada em Londres. Os combustíveis vão ficar mais baratos na segunda-feira. Espera-se que o preço da gasolina caia cerca de 2 cêntimos e que o do gás óleo baixe 1 cêntimo e meio. É pelo menos essa a expectativa da Associação Portuguesa de Empresas Petrolíferas. Abel Xavier afirma que a final do europeu contra a França será a oportunidade para repor certas verdades. O antigo internacional português foi protagonista da meia-final do Euro 2000, que a França venceu já no prolongamento após penalti contra Portugal devido a mão na bola, precisamente de Abel Xavier. Para a agência Lusa, está a citar o antigo internacional português, desejando também sorte à seleção para o jogo do domingo, mas com esta afirmação enigmática. A final do domingo será uma oportunidade para repor certas verdades. A ver, vamos. A final está marcada para as 8 da noite de domingo. O que é para si um seguro de saúde que está sempre consigo e a sua família? É um seguro que me permite tirar todas as dúvidas médicas a qualquer hora do dia ou da noite e ainda poder chamar o médico a casa. A pensar em si e na sua família, os planos Tranquilidade de Saúde dão-lhe acesso à assistência médica 24 horas por dia, por telefone ou em casa. Esta é a tranquilidade que a sua saúde precisa. Consulte já o seu mediador ou vá a tranquilidade.pt. Tranquilidade. Sempre consigo e a sua família. Não dispensa a consulta de informação pré-contratual e contratual legalmente exigida. RFM. Sempre tocar grandes músicas. That's right. RFM. Cali e El Dandy juntaram-se à tribo. Mel Sudoeste, NRFM. Cali e El Dandy, Juan Magán, Sebastián Yatra. Si tú supieras que por ti me muero, que yo te quiero, te quiero, te quiero, te quiero. Supieras lo que te he esperado, que yo te amo, te amo, te amo, te amo. Y me dijeron que te vieron sola, porque estás sola. Suelta el pasado y déjame ser el que te enamora. Y me dijeron que te vieron sola, porque tan sola. Soy tuyo, hazte mío. Que tú quieras, ah, ah. Tengo los sentimientos en regla, ah, ah. Casi no te daré la espera, ah, ah. Que por fin estás soltera, ah. Le pido una mirada y me da que no va. Y así no puedo. Me entrego y le digo, you can be my lover. Me suelto el freno. Le pido una mirada y me da que no va. Y así no puedo. Me entrego y le digo, que por ti me muero, que por ti me muero, que yo te quiero, te quiero, te quiero, te quiero. No, no, no, no, no. Si tú supieras lo que te he esperado, ay, lo que te he esperado, que yo te amo, no, no. Te amo, te amo, te amo, te amo, te amo. Y me dijeron que te vieron sola, porque estás sola. Sola. estás más sola. Hoy llegó la hora. Tengo la receta para que volemos juntos en la aurora boreal. Este amor es inmortal. Yo te quiero desde siempre y voy contigo hasta el final. Dime qué haces, soy yo el que ves a tu lado. Que cuando estoy cerca olvidas el pasado. Y yo no puedo ver. Dime qué vas a hacer. Yo te quiero tener. Y le tiro una mirada y me da que at the sun.

Ótimo. Don't Let Me Down, Chain Smokers na RFM. É o primeiro dia dos três do RFM Somni. Vão mudar a tua vida, é o maior 107 de sempre, que arrancou hoje na Praia do Relógio, na Figueira da Foz. O areal para já ainda vazio, mas com uma perspectiva completamente diferente de todos, e eu diria até mesmo exclusiva, está a Ana Colasso. Ana, bom dia. Boa tarde. Exclusiva por agora, porque qualquer um pode vir até a esta grua, a 8 metros de altura, e experimentar esta visão absolutamente incrível, fantástica, do areal da Figueira da Foz, da Praia do Relógio, do grande palco do RFM Somni. Posso-te dizer que, dos diversos pórticos onde as pessoas estão prontas para entrar, ainda não começaram a entrar, mas estão prestes a abrir as portas para o RFM Somni. Meninos, hoje é o primeiro dia, eu sou estreante nestas coisas, por isso já sei que vai ser muito, muito bom. Vai ser incrível, são agora 2 horas 16 minutos. É dia de RFM Somni, é o primeiro, estamos na Figueira da Foz, vem ter connosco. Para ouvir agora tens If Love Is Always In The Air, Rich e Saraiva na RFM. É novidade. Boa tarde, bom fim de semana. Estamos à tua espera no areal da Praia do Relógio. Hey honey, I can see you. Can you see me? Can you see me? Am I falling for you? I think you're falling for me. Let's talk about love. Can you feel it? Love's in the air. Do you believe that? Do you believe that? As músicas seguidas. We heard it on the radio. RFM. RFM. Baby, this is what you came for. Lightning strikes every time she moves. And everybody's watching her, but she's looking at you. Com Calvin Harris, 2:23, RFM em direto do RFM Somni Arial da Praia do Relógio. Se por acaso hoje não podes vir cá, digo-te já a seguir que concertos e que DJ sets é que podes acompanhar aqui em direto na RFM. Agora, colaborações, já a seguir há David Guetta, C e Fetty Wap, para já Alesso com Ryan English. Stars that I see. You said it's all yours if you take it there. I said I can't do it alone, I swear. You said it's all yours when you smile. It's only you, loves me like you do. Keep followed home. You were the one who rescued me. You said it's all yours if you take it there. I said I can't do it alone, I swear. You said it's all yours, it's all yours when you smile. It's only you who loves me like you do. Bang My Head, David Guetta, see Fetty Wap, assim é que é, são 2:30 na RFM, estamos em direto do RFM Somni, meu nome é André Henriques, passa pelo Facebook, diz-nos olá. Entretanto, se por acaso hoje não podes vir aqui ao RFM Somni, não te preocupes, onde quer que estejas, quer através do teu rádio, quer através de rfm.sa.pt, podes ouvir os DJ sets que hoje vamos ter aqui. Vais ouvir Tom Menzi, que a partir das 4, por volta até das 4:35 vais acompanhar, também Sam Feld, depois Malá, DJ Snake, Dom Diablo e António Mendes. Estes são, obviamente, os DJ sets que hoje vais poder ouvir. Entretanto, esta tarde há Tom Menzi, que já toca agora na RFM, este Time Doesn't Wait com Kyle Stibbs. RFM Somni, não te esqueças que podes, quando cá chegares, tirar as tuas fotos e pôr sobre o hashtag Esta é a tua praia. Já há muitas fotos por lá. Vamos juntar este e tornar este o hashtag do momento. RFM, 2:30, estamos juntos. Bom fim de semana. Tell me that you need me. Oh, oh, oh. Now look me in my eyes. So, you wanna go the hard way? Looks like the end is starting. We can't come back this time. We're saying, oh, we need a little more of that sweet sensation. We need a little more of that sweet sensation. No time for waiting, no time for waiting. Time doesn't wait for nobody. Time doesn't wait for nobody. And time won't wait, time won't wait for you and me. Saying time doesn't wait for nobody. RFM, 24 minutos para as 3 da tarde. Como é que estás? A arrancar para esta sexta-feira. Bom fim de semana para ti desde já. RFM em direto do RFM Somni na Praia do Relógio da Figueira da Foz. Como é que será que estão as coisas na porta do recinto? Será que já há muita afluência? Será que as coisas já começam a ficar pesadíssimas ali para eles e a fila começa a crescer e a ansiedade? É tudo para saber com a Ana Colasso já a seguir. Bem, a seguir também há Nicky Jam. A tua melhor semana de férias de sempre é no Mel Sudoeste. De 13 a 7 de agosto, na Zambujeira do Mar, o melhor cartaz espera por ti. Sia, James Morrison, Martin Garrix, C4 Pedro, Wiz Khalifa, Khali El Dande e muito mais. Mel Sudoeste, de 13 a 7 de agosto, na Zambujeira do Mar. As tuas melhores férias de verão, com 9 dias de campismo grátis. Bilhetes à venda na Blue Ticket e locais habituais. RFM, a rádio da tribo Mel Sudoeste. A nova televisão da NOS é a televisão do Vasco. Calados. Ai, e dos amigos dele. É que não saem lá de casa. É impressionante. E não é pelos amendoins, nem sequer pelos termossos. É o que dá a ser o amigo 4K. Oh, meus amigos, ver a bola em grande e em 4K tudo bem, mas pelo menos limpei os pés à entrada, quer dizer, há mínimos. Chegou a televisão que te dá toda a emoção em Ultra HD 4K. Uma, a televisão que é para ti. Há mais em nós. Chegou o momento de seres feliz. Agora em todos os artigos Apple podes pagar em 24 meses sem juros e TEG 0%. Válido para financiamento desde 250€ de 7 a 13 de julho. Ser feliz custa muito pouco. MediaMarkt. Contrato de crédito pessoal para montante financiado de 720€. 24 prestações de 30€, TEN 0% e TEG 0%. Válido para todos os artigos Apple de 7 a 13 de julho de 2016. Crédito sujeito à aprovação. Informe-se no Santander Consumer. No sangue da Carminha e do Tiago Betancourt, há música e plaquetas. Há voz e há plasma, poesia e glóbulos vermelhos, há alma e há vida. No sangue da Carminho e do Tiago, há um melhor que há neles. É por isso que até 15 de julho participam na recolha de sangue dos shoppings Mundicenter. Participe também no Amoreiras, Arena Shopping, Braga Parque, Oeiras Parque, Espaço Shopping e Estrada Outlet, das 3 às 20. Dê sangue, é o melhor de si. A Laura de Cascais entra na CUF Santarém depois de um jogo de pádel. Sentiu palpitações e, de repente, toda uma rede começa a funcionar. Uma rede de conhecimento e partilha, onde se guardam centenas de terabytes e mais de 500 mil imagens de diagnóstico. Tudo para que a Laura possa ser recebida pelo médico desta forma. Sei que não nos conhecemos pessoalmente, mas conheço muito bem a sua arritmia. Na rede CUF, qualquer CUF é toda a CUF. Transforma a insegurança em segurança, com a garantia de 7 anos da tinta para fachadas Novaco HD da SIN. Até 23 de julho, Novaco HD 15 litros branco por apenas 94,95€ mais IVA. Condições especiais para profissionais. Outros preços promocionais para Madeira e Açores. SIN. E tudo muda. Este verão proteja os seus olhos como protege a sua pele. Aproveite as condições especiais no seu segundo par de lentes de sol graduadas. Com a qualidade Varilux. Consulte já o seu ótico de confiança. Varilux. Uma lente Essilor. Estamos em julho. Passa os dias a pensar no calor e na praia. Mas sabe o que é que vai aquecer mesmo este mês? São os vales de 500 euros que vão ser oferecidos de hora a hora na grande abertura da loja Conforama em Olhão. Dia 14 de julho, habilite-se a ganhar um dos vales de 500 euros. Vão ser sorteados num total de 5 mil euros. De hora a hora. Conforama. Viver melhor custa menos. Acompanhe a sua viagem com sorrisos. Com tarifas a partir de 565 euros. Reserve até 22 de julho. E aproveita as nossas tarifas especiais para destinos selecionados. Saiba mais em emirates.pt ou junto do seu agente de viagens. Aplicam-se condições. Fly Emirates. Hello tomorrow. A próxima vez que fores de férias, vai à boleia da Mazda e com a RGFM. Só tens de apanhar a RGFM Somni Mazda Tour e tirar uma selfie com o Mazda. Os Mazda vão andar pelo país, encontra-os e tira uma selfie. Partilha a foto nas redes sociais e ganha uma noite para duas pessoas num hotel de 5 estrelas à escolha em Portugal Continental. E ainda o Mazda MX-5 com depósito cheio à tua inteira disposição. Hashtag Mazda, hashtag RGFM Somni, hashtag eu quero 2 dias 5 estrelas no Mazda MX-5. Não te esqueças disto quando estiveres a partilhar a tua foto. Sabe mais em rgfm.sapo.pt. RGFM Somni Mazda Tour. Aqui tu vais ser feliz. Nós somos Remax e vendemos mais casas do que qualquer outra imobiliária. Somos mais experientes, com mais conhecimento e com uma rede de contactos mais forte e unida. Mas não somos os melhores só porque vendemos mais propriedades. Somos os melhores porque somos mais do que apenas agentes imobiliários. E diariamente somos mentores, orientando os clientes até ao lar perfeito. Somos consultores, ajudando as famílias a tomar a melhor decisão. E por vezes, até parece que somos empreiteiros, decoradores em part-time ou até mesmo psicólogos. Vivemos no seu bairro, marcamos mais visitas, fazemos mais chamadas e atendemos cada vez mais clientes. Trabalhamos muito para que a compra ou venda da sua casa seja o mais tranquila possível. É por isto que cada vez mais clientes nos recomendam aos seus familiares, aos seus amigos. E também é por isto que vê cada vez mais o símbolo Remax por todo lado. O símbolo de uma grande imobiliária. Remax. Sonhar de olhos abertos. Por entre o silêncio da cidade embriagada, qualquer passo denunciava quem ousasse aproximar-se do centro da praça. Havia algo dentro daquele enorme cavalo de madeira e em breve... João! O jantar está na mesa. Oh, ok, mãe. Vou já. Move-nos uma boa história. De 24 de junho a 15 de julho, o Mercado do Livro no CTT volta a puxar pela sua imaginação. São milhares de histórias espalhadas por mais de 600 lojas CTT com descontos verdadeiramente históricos. Os frescos mais frescos da semana estão no Pingo Doce. Até segunda-feira, poupa mais de 30% em borrego inteiro, metades e quartos, agora por apenas 5,48€/kg. E também poupa 30% ou mais em toda a vitela e vitelão. Por exemplo, paia 100, agora por apenas 4,99€/kg. Não perca, compare a nossa frescura e comprove. Limitado ao estoque existente, consulta o fitante em vigor, oferta válida apenas em Portugal Continental. Atenção! Vem aí um preço bomba! Nas lojas Home, conjunto do jardim, mesa mais 4 cadeiras, antes 359 euros, agora 199 euros. Venha já! É só de quinta a domingo! Home, tudo para o seu lar. Limitado aos produtos aderentes e estoque existente. Não acumulável contra as campanhas em vigor. RFM. Como tú te llamas, yo no sé. De dónde llegaste ni pregunté. Lo único que sé es que quiero con usted quedarme contigo hasta el amanecer. Como tú te llamas, yo no sé. Óyeme mamacita, tu cuerpo y carita, piel morena, lo que uno necesita. Mirando una chica tan bonita y pregunto por qué anda tan solita. Ven dale ahí, ahí, moviéndote eso pa' mí. No importa idioma ni el país, ya vámonos de aquí. Que tengo algo bueno para ti, una noche de aventura hay que vivir. Óyeme ahí, ahí, mami vamos a darle. Rumbeando y bebiendo a la vez. Tú tranquila que yo te daré una noche llena de placer. ¿Cómo tú te llamas? Yo no sé. Me notizas, me voy acercando hacia ti y te digo suave al oído. Escúchame, mami, yo te estoy queriendo. Siento algo por dentro y tú me dices, estás muy loco. Deja eso, mami, yo te estoy queriendo. Siento algo por dentro, me muero por llevarte. Como tú te amas, yo no sé. RFM, a 23 minutos das 3 da tarde, já começou tudo no RFM Somni. Já temos o nosso primeiro convidado a tocar, chama-se E-Wave, é um convidado RFM. Quem está mesmo na fila da frente, mas para as entradas, é Ana Colasso. Ana. Olha, só te posso dizer que a festa começa mesmo fora do último pórtico, porque vocês são de onde? Nós somos de perto de Coimbra. Muito bem, o que é que vêm a ouvir? Dom Diablo. E ver? Sim, exato. Já é a vossa primeira vez no RFM Somni? A minha é, a deles não. Muito bem, vocês vêm de onde? Coimbra. Coimbra também. Vens ver o quê? A Rio. Muito bem, já estás vestido. A maior parte das pessoas estão descalças, porque nós estamos na praia. Claro. É chinelos a pôr no dedo, mochila, o que é que vem na mochila? Vem protetor, vem toalha, vem tudo. Oh, ele protetor. Aprendeu a lição. Aprendeu protetor, é importantíssimo. Nunca se esqueçam do protetor. André, já puseste? Não, mas atenção, eu estou debaixo de um guarda-sol gigante. Ah, sim, aqui na área VIP onde está montado o estúdio RFM, por isso eu estou confortável. Acabou agora de chegar Carolina Camargo, que também hoje andará por aqui nesta praia de um lado para o outro a fazer reportagem e a fazer emissão também. Entretanto, as portas já abriram e o Wave está a tocar. Para ouvir agora na RFM tem Skrillex ou Diplo e Justin Bieber. A grande música chama-se Where Are You Now? Wasn't open, just admit it. See, I gave you faith, turned your doubt into hoping. Can't deny it. Now I'm all alone and my joys turn them open. Tell me, where are you now that I need you? Where are you now? Where are you now? Where are you now that I need you? Couldn't find you anywhere. When you broke down, I didn't leave you. Oh, I was by your side. So where are you now that I need you? Oh, where are you now that I need you? attention when nobody else was paying. I gave you the shirt off my back, what you're saying, to keep you warm. I showed you the game everybody else was playing, that's for sure, that's for sure. And I was on my knees when nobody else was praying. Oh Lord. Where are you now that I need you? Where are you now that I need you? Tarde RFM, arrancam 10 músicas seguidas, não tarda nada. E arrancam com Jonas Blue e Dakota, Fast Car. E entretanto, se vais de viagem este fim de semana, aproveita bem, descansa, vai à praia, sai à noite, solta a franga à vontade e de preferência vem para o RFM Somni, 3 dias aqui na Praia do Relógio na Figueira da Foz. Amanhã está esgotado, mas ainda consegues bilhetes de 3 dias e quem sabe se por acaso hoje não vês aqui ter connosco. Vamos às notícias aqui na RFM, já ia dizer café da manhã, tal é o vício. Estamos em direto do RFM Somni, se puderes, vem para cá. A tua melhor semana de férias de sempre é no Mel Sudoeste. De 13 a 7 de agosto, na Zambujeira do Mar, o melhor cartaz espera por ti. Sia, James Morrison, Martin Garrix, C4 Pedro, Wiz Khalifa, Khali El Dande e muito mais. Mel Sudoeste, de 13 a 7 de agosto, na Zambujeira do Mar. As tuas melhores férias de verão com 9 dias de campismo grátis. Bilhetes à venda na Blue Ticket e locais habituais. RFM, a rádio da tribo Mel Sudoeste. No Continente, encontra os preços mais baixos todos os dias. Aproveite 50% de desconto imediato em toda a marca Nivea Sun. Com estes preços, o que rende é ir ao Continente. Válido em Portugal Continental e na Madeira de 7 a 11 de julho. Oferta limitada, só que existente. Não acumula contra os descontos diretos. Em 1968, quando a missão Apolo 8 atravessou pela primeira vez o outro lado da Lua, o comandante escreveu que tinham feito 400 mil quilómetros para ver a Lua. Quando foi a Terra, que valeu a pena contemplar. Às vezes é preciso um ponto de vista diferente para valorizarmos o que está mesmo à nossa volta. Mude o seu ponto de vista e conheça o novo Seat Ateca no fim de semana de 8 a 10 de julho. Saiba mais sobre o SUV da SEAT em seat.pt. Novo SEAT Ateca. Redescubra a SEAT. SEAT. E hoje, que óculos levo? Mais executivo ou divertido? Vai passear, pá! Quem és tu? Eu sou o Herman. A Optivisão deu-te imensas opções. Levas as lentes solares que recebeste de oferta quando compraste as progressivas e vamos passear! O melhor da vida vem aos pares. Obrigado, Optivisão. Conheça as condições nas lojas aderentes. Saldos! Saldos e mais saldos! Aproveite os preços baixos da Conforama com descontos até 70%. De 1 a 14 de julho. Só na sua loja Conforama ou em conforama.pt. Este verão, aproveita o sol com a Vulcano. No campo das soluções solares térmicas, há uma equipa que merece a tua confiança. Porque nas decisões importantes, a melhor tática é escolher os especialistas. Segue o Facebook da Vulcano e aparece este fim de semana na praia de Alberquel, em Setúbal. Para além de um bronze responsável, celebra um golo em grande e habilita-te a ganhar um LCD de 40 polegadas. Vulcano. Soluções de água quente. Para comparar preços de combustíveis, podíamos vir para aqui com matemáticas. Multiplicar, dividir, tira daqui, põe ali, porque a raiz quadrada de x é y e 9 fora nada. Mas, por mais voltas que se dê, o resultado é sempre igual. A Priu é sempre 10 cêntimos por litro mais barata. Experimente já num dos mais de 220 postos de norte a sul do país. Priu. Energias top, low cost. Alô, gelado! Geladinho! Bingo doce bem fresquinho! A que sabe o verão? A sabe ao novo Super Rolito Pingo Doce. O gelado mais divertido deste verão, com aromas naturais de laranja, limão e morango. 6 unidades por 1,89€. Os mais pequenos vão adorar. A Vision Lab criou as melhores lentes progressivas da história. Kumar 4K, as únicas com visão perfeita, máxima precisão, conforto e estética. Na Vision Lab, o segundo par de Kumar 4K grátis para ti ou para quem tu queiras. Progressivas Kumar 4K. Visite-nos na Avenida da Liberdade, Freeport, Dolce Vita Tejo e na Rua Sá da Bandeira, no Porto. Apenas na Vision Lab. Nunca foi tão fácil ser sócio do Sporting Clube de Portugal. Chegou agora o novo cartão pré-pago Sócio num Minuto, para quem tem este grande amor. Já com 24€ em cotas, pronto a usar, pronto a oferecer. Traz um novo sócio para a família leonina. Oferece já o novo cartão pré-pago Sócio num Minuto. Se tens este grande amor, declara-o. Compra o novo cartão pré-pago. À venda em todo o país, em qualquer loja FNAC e loja verde e em sporting.pt. Portuguesas e portugueses, eis a lei das leis. Se beberes uma bebida fresca, acompanha-a com umas batatas fritas Leis. Lei das Leis, segunda. Um gol na bebida, uma batata. Um gol na bebida, duas batatas. Um gol na bebida, meia batata. Um gol na bebida, três batatas. Uma batata, um gol na bebida. Leis, dá mais sabor à tua bebida. A maior pista de dança está de volta. 13 de agosto, o Estádio de Leiria transforma-se numa festa de verão a não perder. Leiria Dance Floor 2016. Anselmo Ralph, Mastic Soul, Pete Dazuk, Hugo Tabaco, Cirando e os DJs RGFM António Mendes e DJ Rich. A cidade de Leiria está à tua espera. Bilhetes à venda nos locais habituais. 13 de agosto, Leiria Dance Floor 2016. Uma noite de verão quente que não podes perder. Fato de banho, protetor, grelhador. Vais levar o grelhador na mala? Claro, se for preciso. Deixe de lado o que não precisa, mas lembre-se do essencial. Faça a manutenção do seu carro nas oficinas Euromaster, a chave para viajar em segurança e voltar tranquilo. Entre em euromaster.pt e descubra as nossas promoções. Euromaster, pneus e manutenção de veículos. Mais barato que o Jumbo é o aniversário Jumbo. Compre no novo Jumbo Online e pode ganhar 500€ em compras. São 5.000€ sorteados todas as semanas. Veja por si os preços mais baixos em jumbo.pt. Jumbo, tudo para o ver feliz. Concurso válido até 25 de julho. Consulte o regulamento em jumbo.pt. Estamos em festa. A Espaço Casa celebra 10 anos. No próximo dia 10, venha festejar connosco e não perca a surpresa que temos na sua loja de sempre. Desde 2006, a trabalhar por si e para si. Espaço Casa, ideias para a sua casa. Só grandes músicas. Só grandes músicas. Durão Barroso vai ser presidente não executivo do banco Goldman Sachs, um esclarecimento que chegou na última hora. Barroso foi presidente da Comissão Europeia durante 10 anos, cargo que abandonou no final de 2014. O jornal Expresso escreve agora que o antigo primeiro-ministro, também antigo líder do PSD, vai ser chairman, ou seja, presidente não executivo do banco Goldman Sachs, e vai ser também consultor para a área internacional. O português que conduzia uma carrinha que sofreu um acidente em França em março, matando 12 pessoas, vai ser libertado nos próximos dias. Fonte da justiça francesa adianta esta notícia à agência Lusa. Contudo, o homem não poderá sair de França e terá de prestar uma caução superior a 10 mil euros. Recorde-se que 12 portugueses, com idade entre os 7 e os 63 anos, morreram na sequência desse choque frontal entre esta carrinha em que seguiam e um veículo pesado na localidade de Moulins, perto de Lyon, em março passado. Mais de 3.500 migrantes e refugiados chegaram a Itália e Grécia desde terça-feira, informa a Organização Internacional para as Migrações. A maioria dos salvamentos marítimos ocorreu no canal da Sicília, ao largo de Itália. Já sabemos, os combustíveis vão ficar mais baratos na segunda-feira. Espera-se que o preço da gasolina caia cerca de 2 cêntimos. No caso do gasóleo, 1 cêntimo e meio. Mas estas alterações só mesmo na segunda-feira. Como diz o nosso selecionador Fernando Santos, os grandes resultados alcançam-se passo a passo. O primeiro passo é entrar no seu balcão Novo Banco. O segundo é perguntar sobre as nossas soluções de poupança. E o terceiro? É comigo, que estou à sua espera no seu balcão para o ajudar a planear a sua vida financeira de acordo com os seus objetivos. Diga-nos onde quer chegar e nós dizemos-lhe os passos que tem que dar. Produto a produto, prazo a prazo, entrega a entrega. Venha conhecer a nossa seleção de soluções de poupança. Novo Banco. Patrocinador oficial da seleção. Yeah! A tua música. A tua música. RFM. Um minuto para as 3 da tarde na RFM. Portugal está na final do Euro 2016. É fim de semana da RFM Somni. Onde é que vais ver o jogo? Uma sugestão para ti. Fica por aí para já. Jonas Blue e Dakota. Depois, primeiro lugar do Top 25. A tua música está aqui. Doing it the way I wanna.